bu belge mezarında istiyor bu dokumento? Gente, após quando sair nesse deslocamento, ok? Vou mexer, ataxiar umas viaturas aqui, só um minuto. Subir montanha nível de voo 250, via sair da PUC. Sair da PUC, 250, passando e subir. Pastor, 0, voo direto Romeu, Fox 08. Direto Romeu, Fox 08, pastor. Grato. Pode ser mesmo autorizado para seguir, né? Boa noite, minha linha autorizado procedimento e ele é sexy, pista mais zero, desse mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. Descarga até 2.000 autorizado, procedimento motorista estabilizado na escolha 1.168. Boa noite, 1.168. Boa noite, 1.168, torre 1.168, desse mal 95. 1-0-0 graus no 1-9. Autorizado, pouso na 1-0, gol 9-6-8. Contorno Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1014, tem bom voo 3283. Pátio Alfa, ponto de espera 3197, mantenha me escuta e aguarda para início do push, por gentileza. O temer nosso vai contornar o pátio, ok? Mantenha me escuta e aguarde. O quilo Vava Lima, após a passagem da Airbus à sua frente, seu ingresso à esquerda contorna o pátio. Reporte para ingresso na Taxi Lima. Pode, Lima. Quilo Vava Lima, fique atento ao Solomon, que vai parquear o senhor no través do 08 até a Taxi Lima devido ao apresentador. Boa noite, meu amigo. 1-8-6-6, completa final, torre 1895. 1895, 1-8-6-6, boa noite. Muito boa tarde, voo 1-8-6-6. Voo 1-8-6-6, continue a aproximação, aguarde pista livre, Querengal no 0-4. Guardando 0-4, voo 1-8-6-6. Voo 1-8-6-8, no solo 59, direita 1-2-1-1 no solo. Salvador, voo 1-8-6-6. autorizado, pouso pista 10, vento 100 graus, 099. Ele pousa 10, boa noite, né, Beto? O Tan 3197, autorizado, pouso de contato. Será que vai ser 3197? Mantenha a hotel e aguarde, Olimpo 08. Chama Tonho número 9. Confirmando seu voo no 705. No 705, Galeão autorizado via Pernambuco 857, nível 360, saída da El, Leda, Irumi. Primeira curva direita, transponda 5054. O total do Galeão, 1360, decolagem da alma 0, da Leda, Irumi. Rota Pernambuco 857, transponda 5054, contra 2, voo 905. Volta, puxa. Pastor 20? Pastor 20, controle? Recife aéreo 2020? Pastor, na escuta, Brasil, Pastor 20, chama Recife 2005, até 2545. Certo, 2005, até 2545, Pastor. Gente, meu tráfego 5 do conhecimento do controle, pessoal com essa lista. Gol de Leste Burro. Livre, grato, boa noite. Rodou, boa noite. Chegou 099, a gente vai ter bem, que para a cota. Boa 099, autorizado com fins, via Eupesolo da Zona. Nível 360, saída Arbok, Elefa, após Elefa, posição Nito, onde está certa a aerovia. Primeira curva direita, transponda 5051. 5051. 08, cabeça aérea. Firmo. Autorizado com nível 360, e episódio 21, Arbok, Elefa. Após Elefa, Nitibu, receptor aerovia com curva direita após o decolagem. 505, 208, gol 10, 9, 9. Aí, ponta, puxa. 9, 9. Agora, Nitibu, 866. Por 866, tá com CV alto, fazendo passagem a P3, tá zero na Delta, e a porta do Juliette. Está na passagem na Delta e é para caralho, está ajudando, chegou 8 mesmo. Falei, motorizado, ingresso na Quebec, táxi via pista até bate 4 em poste, livrando pista. 2781. 3283, ali mantém pista 1-0. Ali mantém 1-0, tá, 3283. 1260, 1288. Boa noite. Rádio 4 do 7, decolou 04, 1208, controle, bom voo. Boa. Seia Juliette, Rádio 1 no Índia, estou te perguntando 0 torre novamente, 1 no 8, 95. Contato radar, sua para 390, saída a Puca. 390, saída a Puca, 8477. Rádio Juliette, bom, 866. Eu fiz 08, Juliette, Índia, Ponte Vera 2, novamente, 1 no 8, 1 no 5. Índia, Ponte Vera 2, 9, 5, 3, 9, 7. Mantenha a posição do Través Portão 612, que é 3, 9, 7. Vai manter o Través Portão 612, que é 3, 9, 7. Limpo 08 na escuta. Juliette, Índia, Ponte Vera novamente, 2, 1 no 8, 1 no 5, 1 no 08. Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, bom 8, 6. 3197, as passagens do 09 estão ingressando. E a Juliette, após prosseguir, Índia, ponte para 2, 1 no 8, 95, ele enganou 0 no 4. E a Índia, ponte 099, autorizado, puxa, portátil. Autorizado, reporta táxi, voa 9099. Salvador, muito boa noite, está 3283. 3283, contato radar, suba para o 360, sai da Arbor. Ok, subi para o 360, sai da Arbor, está 3283. Alpha Delta America 2305. Test Recife, 1285, Alpha Number 2435. 30, go ahead. Yes, we're back to remote, apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 1-1. America 2305, apron 3. Report to India, apron 1. Report before entry in April 1, American 230. 3, voo direto Alpha. Voo direto Alpha, tá, 3283. 397, ali mantém pista no zero. Mantém pista no zero, 3397. Para o 0-9-9, livre táxi, índio, ponte para dano 02, 1-1-8, espão 95. Livre táxi, índio, ponte para dano 02, espão 1-0-9-9. Controle, 208, mandei pro 08. Controle Salvador, mandei pro 08. Pro 08, contato radar, suba para o 250, você da Momo. 250, Momo, mandei pro 08. Autorizado decolagem no zero, vento 1009 no 49. Autorizado decolagem, 3197, pistão 90. Salvador, boa noite, vou no 099, pode esperar no 0, pronto. Vou no 099, ali mantém pistão no 0. Sim, mantém no 0, no 099. Teste decolou em cima 4, segundo 208, controle, mongol. 208, obrigado. Controle Salvador, 3197, boa noite. É 3197, contato radar, suba para o 340, saída da OS. 340, saída da OS, 3197. Qual possibilidade vai inúmida presente? 3197? É 1 hora do centro, 3197 até 2010, autorizado para o da OS. 2000 para o Egito da Elta, 3097. 9-9, autorizado a decolagem no 0, vento no 0-0 graus, no 3-9. Sim, decolagem no 0, voo no 0-9-9. Recife 260, alterno 288. Delinha 099, contato radar, fuga para o 360, sai da árvore. 360, 099. 1705, puxa, deve ser a menos, portão 2. Boa, 705, autorizado, puxa, portátil. Liga mais de baixo, 705. Controle voo no 099, solicita a prova de elefa. Autorizado, voo no 099. Prova de elefa, no 099. Então 3097, Recife 251, alternam 3325, então 3097. 1251, 133253, 3197. Salvador Ground, American 230, approaching main apron. Direct 230 approved to until gate 11, report on Parker. Report when Parker gate 11, American 230. Boa noite, Santos, setor, mais informação FedEx. 3858, identifica a chegada a Mares, etc. 050. Até o 050, a gente reporta 3858. Alguém 08, chama Recife ao 2085, alterna 2545. A página de papá, 120.8. Página de papá, identifica na chegada a mão, deita para 4.010, ajuste no 014. Voluna 705, táxi 187 a bordo, 3 horas e 40 minutos, Guarulhos. Voluna 705, de táxi via Índia, ponte para dano 02, 1 no 8, 95, legal no 0 no 4. Voluna 04, 15, 1895, boa noite, boa semana. Coluna 099, Recife 260, Eterna 1288, bom voo. 260, 1288, boa. 05, autorizado a linha de colar, pista 10, vento 090 graus, 132. Viva a linha de colar na pista 10, Coluna 605. 705, decolou aos 25 no 208, controle, move. 208? Obrigado, boa noite. Cola 705, decolou quantos sites lá, para curvar direito? Cola 705, contato radar, foi para 360, saída da ELA. Saída da ELA, tem quantos sites lá, pode voar ali, né? Um desafio no 705. Ciente. Área 6005 Recife, autorizado via Zulu 17, nível 330, saída Puga, transição Caju, primeira curva esquerda, transponder 5050. Área 6005 Recife, autorizado via Zulu 17, nível 330, saída Puga, transição Caju. Primeira curva esquerda, transponder 5050. A porta corrigindo, confirma o teu de autonomia, o CRM 05. Direcionar a condição de táxi, chama 2-1-8-9-5, Guineirão no 0-1-4-0-0-5. Pode prosseguir na descida 0258? 0258, feita para 2000 pés, ajuste na 014, está em ILS, reporta localizador. 2014, passo estabilizado Salvador Ground, American 230, parking gate 11, you have a good evening. Yeah. decolou 1705, Recife 251, Lanterna 1325. 251, 3325, bom. Sinal da 1-7-2-3-7-5-8. Então, 3-8-5-8 estabilizou? Afirmativo. Ou 18-9-5. 18-9-5. Salvador, boa noite. 3-8-5-8, sinal da 1-0. 3358, continua com o chão na frente, baixa para o esquerdo. Vou passar a passagem do centro, 3258. Prato, Salvador, voo 0463, informado não. Cadê? Sim, era ótimo, Roberto. Agora. 2043 Guarulhos autorizado, VP Zulu no 0, nível 360, saída da El Transição Módica, primeira curva direita, transponder 5071. 4. Mantendo a pegada, descendo para 35, para baixo direto para baixo. 071 é o 0.0. Aposta, puxa. Sistema 3858. Com 3858 autorizado, pouso 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, está 3858. Ótima, passando por letra. Ou 2043. 8 no solo 37, direita 1, 2, 1, 1 no solo. Direita 1, 2, 1 no solo. Salvador, boa noite, Santa 3. Oi, telefone. 358, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para 02. Conselho 6005, limitaxi de ASEC de OTAN, ponte espera da OTAN, chama 2 em 198, sumar 95 para cruzar nessa pista. Salão 6310, identifica a chegada, Mário do Chapéu 050. Mário 050, boa tarde, pode ajudar? Salão 6310, mantendo a chegada, Mário do Chapéu 050. Mantenha a chegada, então, 050, né? 6005, autorizado cruzamento da 1028, autorizado, chame na Delta. Fale para o táxi. Leto Papá, completa final, torre 1895, pouso. Completando a final, 1895, Papá de Leto Papá, boa noite. 22. Papá, estabilizado no ILS-SQ. Papá Romeu, Papá de Leto Papá, que é legal no 04, reporte passando marcador externo. Reportará no externo, Papá de Leto Papá. Táxi em frente, quilo, parte 3, parte 1, Índia, no ponto de espera dando 0, torre, 1-8, espanhol 5. Índia, Papá Juliette Papá, passou externo, baixado travado. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Vive pouso na 1-0, Papá Juliette Papá. Mantenha o ponto de espera. é 6005 ali, mantém 10. Meu papai, Juliette, papai, no sol, loja 48, direita, 1211 no sol. Juliette, papai, com o filme passivo. Livre, táxi. E a Juliette, 4341 no Lima, máquina Quebec, 2-1 no Noite, 195. Será 6005, autorizado de decolagem no 0, vento 1 no 00 graus, 139. A Juliette de passagem a Boeing da Gol, tá, por isso que não pode esperar no trabalho 07. Classifica para 2000, ajusta no 04, reporta localizador, 6310. E para 2000, então, reportará o 6310. 2000, 6005, decolado Puka, transição Caju, cruzando 2 mil pés. Qual o aeronave? 2000, 6005. 2000, 6005, contato radar, 0330, saída Puka. Saída Puka, acende para 330, 6005. Autorizado, alinhar em decolar, pistão no zero, vento no 00 graus, 129. Juliette, papá. Ingresso via pista, taxa de abate autorizado.